Ela faz se admirarem dela os semeadores. Assim ela fez para suscitar por causa deles o rancor dos renegadores da fé. Ela promete aos que creem e fazem as boas obras, entre eles, perdão e magnífico prêmio.